tinha ficado com alguém. Te confesso que chorei por essa dor que eu senti. A tristeza de perder eu não desejo pra ninguém. E a pessoa que eu amei jamais podia me ferir. Tentei imaginar você sorrindo assim, como se nem ligasse pra saber de mim. Difícil te falar como eu estou sofrendo. Ainda vi a chama no meu coração, que o nosso amor não ia terminar em vão. Porque você fez isso com meus sentimentos. E agora eu não sei se te deixo ou se imploro. Tô fazendo tudo pra ver se não choro. Te amo bem mais do que tudo na vida, mas como aceitar que tocaram você? E agora não sei se procuro ou se espero. Não sei se te aceito, mas sei que te quero. Quebro seu encanto, mas não tem saída. Eu quero odiar e não sei te esquecer. De mim, difícil te falar como eu estou sofrendo. Ainda havia chama no meu coração, que o nosso amor não ia terminar em vão. Porque você fez isso com os meus sentimentos. E agora eu não sei se te deixo ou se imploro. Tô fazendo tudo pra ver se eu não choro. Bem mais do que tudo na vida, mas como aceitar que tocaram você? Agora eu não sei se procuro ou se espero. Não sei se te aceito, mas sei que te quero. Quebro seu encanto, mas não tem saída. Eu quero odiar e não sei te esquecer. E agora eu não sei se te deixo ou se imploro. Tô fazendo tudo pra ver se eu não choro. Te amo bem mais do que tudo na vida, mas como aceitar que tocaram você? E agora eu não sei se procuro ou se espero. Não sei se te aceito, mas sei que te quero. Quebro seu encanto, mas não tem saída. Eu quero odiar e não sei te esquecer.